Coronel Oliver Derrite se apresentando aos demais companheiros. Hoje, dia 27/8/2017, meio-dia e 11 minutos. Estamos dando início a mais uma solenidade de hoje. Presentes na sala, segundo sargento Marcos Breno, terceiro sargento Fernando Mascarenhas, e vamos dar início. Hoje, pessoal, um dia importante, a entrega de laureas, né? Mérito pessoal. É um trabalho reconhecido aí pela 17, principalmente por parte dos comandos, tá? Do comandante geral, aonde identifica toda a motivação, a dedicação de determinados jogadores, né? A entrega de mérito é justamente quando você faz além do seu dever e quando você está aí dispondo do seu tempo para benefício do batalhão. Então isso, na hierarquia nossa, é muito importante porque destaca você dentre os demais que está no BPM, certo? Faz assim você ganhar um pouco mais de respeito e credibilidade. Então, hoje presente na sala, a Mascarenhas vai ser entregue aí a láurea para ele, tá? De mérito pessoal, láurea de quinto grau para o mesmo, certo? Então, vamos aqui nos prepararmos aí para a entrega e vamos ouvir uma opinião aí do Marcos Breno, tá? Comentando um pouco sobre o trabalho do Mascarenhas nesses últimos dias que ele esteve com a gente. Marcos, se apresente com a palavra. Segundo Sargento Marcos Breno, se apresentando ao Coronel Everderrit e aos demais companheiros de farda. Boa tarde, companheiro de farda. É o Mascarenhas. Ele, enquanto eu e o primeiro sargento João Pedro estivemos ausentes, o Mascarenhas segurou a ponta. Ele sempre esteve aí presente com o comando. Ele sempre ajudou o comando aí quando não tinha mais ninguém. E merecia essa laurea aí, porque todo esse tempo aí ele sempre segurou o barco para não afundar. Então, parabéns ao mesmo aí. Bom, positivo. Então, apresentação agora do Mascarenhas, já dando sequência à solenidade para a entrega de braçal. Com a palavra, Mascarenhas. Primeiramente, terceiro sargento Mascarenhas, se apresentando ao Coronel Oliver e aos demais companheiros de farda. Bom, eu só tenho a agradecer, principalmente ao Coronel e ao segundo sargento Marcos. Na minha volta 17, vocês dois foram os que mais me apoiaram. O Marcos Breno sempre pegou no meu pé. Eu acho que foi isso que me motivou a ser persistente, a não desistir. Pois o que diz um juramento é que não falharei, não desistirei, não hesitarei e estarei de pé em todos os seus momentos. Isso, de tanto o coronel falar, eu trouxe para dentro de mim e eu tô aplicando isso. Acho que por isso que eu tenho recebido essa hora aí. TKS. Já vou. Positivo, então vamos ler agora a solenidade, o juramento. Incorporando-me ao 17º Batalhão de Policial de Batalhão. Poxa, vou voltar. Incorporando-me ao 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual e o que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que posso chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, somos a 17 BPM. Parabéns aí por sua promoção. Nada mais do que reconhecido. Vamos aqui entregar então a sua láurea, mérito de quinto grau. Parabéns, Mascarenhas, que esse seja o primeiro de muitos momentos que a gente vai viver aqui, tá? A gente tá esse ano aí, os próximos anos, a gente tá formando a nossa base de comando, a nossa base estrutural da 17 BPM, né? Porque ainda muitos jogadores vão fazer parte da 17, então a gente precisa ter uma equipe, um grupo de comandos, comandos que sejam experientes, fortes, dedicados e que entendam a filosofia da 17, que entendam o projeto que é e a importância que é a 17 BPM, tá? Fico muito feliz por você. Esse é um reconhecimento que o Comando Geral coloca sobre você, tá? Nada mais do que justo. Eu acho muito justo isso, tá? Porque você ultimamente está ajudando bastante o batalhão, tá? Na ausência de alguns comandos, você tem se destacado, tá? Pela sua perseverança, pela sua dedicação, não abandonou seu posto e tá aí merecidamente recebendo o reconhecimento do comando. Parabéns, Mascarenhas. 30 segundos para você agradecer e quem tiver que agradecer, com a palavra. Bom, eu agradecer principalmente ao Coronel, tá? Também ao Marcos e ao Sargento João Pedro e aos demais que me apoiaram, que estiveram comigo aqui, principalmente Ramon Martins, quando esteve aqui, Jota Silva, também está offline, também o Benda, né, que soldado virou para cá, está ajudando muito no batalhão. Ele está me ajudando também, algumas coisas que eu não sei, ele pode ajudar. Então, eu venho agradecer a essa galera, tá? Que viraram meus amigos de verdade. Porque aqui somos eternos companheiros de fardo, mas a gente consegue amigos, como o Coronel disse. Bom, só isso mesmo, TKS. Bom, por aqui vamos finalizando então mais uma solenidade. Obrigado a todos presentes aí e a você que está nos ouvindo, tá, pessoal? Vamos ser 17 sempre. Orgulho de ser, orgulho de estarmos aqui. TKS a todos, uma boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o que for. Tchau!